andrecdesmoral.com.br. Vem, neguinha, vem pro meu mundo. Vem que eu te mostro como ser feliz. Vemos a luxúria. Vem, vem, vem, babá. Vem, pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser seu namorado, ficar ao seu lado, falar no ouvido que você é a mais bonita, pedaço da vida de felicidade. Vem com a luxúria, neguinha, vem luxar de verdade, vem, vem, vem. Vem, mata logo de beijo, e quando eu te vejo, acabou com a saudade. Vá, vá, vá, vá, vá. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez no corpo. Quero. Seu namorado, ficar ao seu lado, falar no ouvido que você é a mais bonita, pedaço da vida de felicidade. Vem matar o seu desejo, na luxúria, neguinha, pá, pá, pá. Vem matar logo, beijo, quando te vejo, acabou com a saudade. Vá, vá, vá, vá. Eu tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Na minha cama aqui de saia. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero ter teu corpo.